do sertão me dá vontade de voltar. Lembro das coisas bonitas, de tudo que passei por lá. Lembro da linda morena, que me encantava com o seu olhar. Lembro daquele vestido, que você usava para namorar. Hoje vivo na estrada, mas tenho certeza um dia vou voltar. Pra rever minha morena e de novo namorar. Vou voltar, sei que vou voltar. Pra rever minha morena e de novo namorar. Vou voltar, sei que vou voltar. Pra rever minha morena e de novo namorar. Quando me lembro do sertão me dá vontade voltar. Lembro das coisas bonitas, de tudo que passei por lá. Lembro da linda morena, que me encantava com o seu olhar. Lembro daquele vestido, que você usava para namorar. Hoje vivo na estrada, mas tenho certeza um dia vou voltar. Pra rever minha morena e de novo namorar. Hoje vivo na estrada, mas tenho certeza um dia vou.